520, me confirma o horário do plano? Точно так. Парад. Pues a muerto, ¿no? Para pronto. Cola pista 10, vem do cobra. Solo 3520. 3520-08, chame 1935. 1935, muito obrigado. Feliz Páscoa, senhor. Feliz, um abraço. Valeu, um abraço. Controle Salvador, bom dia. 3520, decolado, eu se escute. Bom dia, 3520, contato radar, suba 190, saída Puca. Puca, pode voar direto na Caju, senhor? Jamo, tá, vai voar, tá 3560, obrigado. Já tem autorizado nível 220 para São Paulo. Decola da pista 10. Corrigindo. Decola da pista 107. Primeira curva à direita. encontro PC da saída da El, após da El Rua Leda e após Leda e Léus. Em Léus intercepta a aerovia Whisky Ona e segue conforme plano. Controle APN 199 decimal 35, acione 5506. Manda após ele aos whisky ou não, escuta. Neto, whisky Serra Tango, autorizado acionamento. Para o táxi, chame a torre na frequência 1895. Chama Centro Recife, 126, décima 85. Zero Pax e ingresso pistão no 7. Capotinhado pronto, cabeceirão na 7, Whisky Serra Tango, ajuste no 0 no 5. autorizado a decolar. Pistão 7, vento calmo. Tango decolou 19, chama o controle 19-25, bom voo. 119-35, bom. Controle Salvador, Papa Tango, Serra Tango. Whisky Serra Tango, bom dia, contato radar, suba ao nível 220. Vou na proa da posição Arubi. 220, proa de Arubi, Whisky Serra Tango. 8. Serra Tango, chame Centro Recife, em 125-1, bom dia, bom voo.